Eu quero ministrar e compartilhar com você a segunda parte desta série de estudos que eu chamei de Ele Come Pó. Ele Come Pó, a primeira parte fala sobre desobediência. E agora esta segunda parte, que eu coloquei o título de Os Tijolos. É impressionante, mas o inimigo gosta de comer tijolos. A Bíblia diz, nós estudamos isso na primeira parte, que Satanás, a serpente, tem uma maldição para sempre, nessa dimensão terrena, ele vai comer pó. Tijolo é feito de pó. E Satanás gosta de comer tijolo, porque ele come pó mais rapidamente. O tijolo traz o pó compactado, prensado. Satanás gosta de comer tijolo. E é sobre isso que nós vamos estudar aqui. A palavra hebraica para tijolo, que é lebenar, ela vem de uma palavra raiz, que é Laban, que significa ser ou tornar-se branco. Mas interessante que essa mesma palavra traz o entendimento de fazer tijolos. É daí que vem a palavra tijolos, Laban, que na verdade, numa das suas variações, é lebenar. E por último, nós podemos entender com a junção dessas duas interpretações ou significados da palavra original, é da brancura do barro. Primeiro, por causa das características do barro do Egito. Segundo, da pureza da essência do homem. Resumindo, o que nós podemos entender é que o tijolo era feito de brancura e de barro. E o tijolo, já como um elemento espiritual aqui simbolizado, ele representa a essência da pureza do homem. O homem que é de barro e a brancura que é a sua pureza, a sua essência. Agora, leia comigo o versículo 7 do capítulo 5 de Êxodo. Já lá na frente, o povo de Israel, o povo hebreu, está vivendo um contexto. Apareceu Moisés e Moisés está negociando diplomaticamente com o Faraó a retirada do povo do Egito. Mas Faraó não deixa de jeito nenhum. E Deus começa a atuar com prodígios, Deus começa a mandar as pragas, e Faraó terá que liberar o povo, mas a um preço muito alto. E num determinado momento, Faraó se irrita profundamente e desconta no povo: eu não vou deixar esse povo embora. E o versículo 7, Faraó diz assim: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. Veja bem, os tijolos eram feitos de barro. Eles tinham muito barro no Nilo, nas terras inundadas do Egito. Mas o tijolo tinha uma ciência. O Egito era a megapotência daqueles dias. As universidades do Egito eram as mais altas e mais sofisticadas universidades do autoconhecimento, das descobertas, da ciência humana. E eles já tinham desenvolvido um tijolo diferente, especial, que levava palha, para ele ficar mais rígido, para ele ficar mais eficiente. Só que, pelo que entendemos no texto bíblico, Faraó oferecia aos hebreus a palha. Os hebreus tinham apenas o trabalho de amassar o barro e compactar os tijolos. A palha já estava ali. Quando o Faraó se irritou com as negociações para a saída do povo, Faraó descontou no povo e disse: a partir de agora, esse povinho, além de amassar, além de fazer os tijolos, vai ter que se virar e ir atrás da palha. E nós não vamos diminuir o número de tijolos exigidos por dia. Eles é que vão ter que trabalhar mais intensamente, mais arduamente ainda, para conseguir produzir a meta do mês, a meta da semana. E ai, se não derem conta de produzir a meta. E aí o gerente te liga, olha, faça um seguro, faça um... Olha, porque é o seguinte, eu preciso bater uma meta aqui, eu preciso cumprir... Você que eu tenho te ajudado, não tem? Eu não estou te falando aí quando chega os cheques, não estou cuidando da sua conta. Então faça o seguinte, me ajuda, me faça aqui, por favor, um segurinho, me faça aqui um plano, aqui uma coisa, porque eu preciso bater a meta. Era exatamente isso que estava acontecendo. Quem criou esse negócio lá do banco foi Faraó. Bater a meta. Alcançar a meta do mês. Agora, o interessante é que a palavra palha, no hebraico, é achar. Achar, e segundo o dicionário hebraico, é também a mesma palavra hasher. Achar ou hasher é a mesma palavra, são palavras raízes. E hasher significa ser correto, franco, ereto, posicionado. Essa palavra era usada naquela cultura para expressar ir adiante, ser honesto, bem-aventurado, romper, abençoado, guiar, ir, realçar, aliviar, socorrer, ajudar, assistir, remediar. Mas apenas para você entender, nós estamos usando palavras em português para tentar entender a amplitude, o significado, a profundeza ou a profundidade de uma palavra hebraica. Então nós vamos continuar limitados, usando palavra em português para tentar entender a palavra hebraica. Mas eu escrevi uma frase que pode sintetizar o que é hasher. Atitude proativa de alguém que governa. Bem, a palavra significa correto, franco, ereto, posicionado. Ir adiante, honesto, socorrer, ajudar, assistir, remediar, guiar, um abençoado, um que rompe. Uma série de palavras em português que para nós têm significados muito distintos. E nos levam a entender bem, então a palavra hasher significa um mundo de outras palavras. Não, a palavra hasher só significa uma coisa, que não existe palavra no português que expressa esta imagem de informação. Mas se quisermos compor uma frase, nós podemos imaginar hasher é a palavra que diz respeito àquele que tem uma atitude proativa, que governa, que é honesto, que gosta de ajudar, que gosta de socorrer, que tem as atitudes corretas, que se expressa, que vai adiante, franco, posicionado. A palavra palha é a mesma palavra hasher. É a mesma origem. Não parece, ou parece coincidência, mas não é uma coincidência de palavras ou de uma confusão linguística. Porque no hebraico nós descobrimos que todas as palavras nos conduzem sempre para um significado cada vez mais único. Então, quando a Bíblia fala que a palha, que era um dos elementos do tijolo, é a mesma palavra que podemos entender no português, atitude proativa de quem governa. A essência de alguém, nós podemos entender que um dos elementos para a produção do tijolo, que é comido por Satanás, é a essência, a pureza, a brancura, as virtudes, as características de alguém que governa. Significa, quando Faraó, quando Satanás exige do povo escravo que produza tijolo, a primeira coisa que o povo vai usar é pó. E a palavra de Deus nos mostra que pó sou eu, é você. Fomos feitos de pó. Quando Deus disse a Satanás, você vai comer do pó da terra. Deus estava dizendo, e nós estudamos isso melhor na primeira parte, que Satanás se alimenta daquilo que nós mesmos produzimos. das nossas próprias atitudes, das nossas próprias decisões, daquilo que nós mesmos geramos. Satanás não tem como se alimentar se nós não produzirmos algo para ele. Vimos isso na primeira parte. Entendemos que toda atitude humana gera as consequências. E nós falamos, Satanás cirandou, mas precisamos nos lembrar, sempre haverá uma legalidade, uma palavra, uma atitude, uma decisão nossa que dá legalidade a Satanás. Então ele come do pó, ele come daquilo que nós mesmos produzimos. Ele devora o próprio homem por causa das próprias ações do homem. Se o homem não dá essa legalidade, ele não tem como comer este pó. E agora vemos nessa segunda parte que não é só o pó, é o tijolo, que na verdade é puro pó. Mas vimos que o tijolo tem um elemento dentro dele que é a palha. E a palha é uma palavra que nos leva também para a essência do ser humano na sua pureza, condições de governar, de administrar, de ser frutífero, de ser produtivo, de ser uma bênção. E é impressionante que essa mesma palavra, ela é semelhante, ou ela se une a algumas duas outras palavras, que é iachar, que significa equidade, justiça, agrupamento, reunião, e também a palavra Issalear, que significa Jerusalém, de onde surgiu uma expressão que hoje diz respeito à nacionalidade israelita, ou melhor, diz respeito a um povo israelita. Um raché é um israelita. Um israelita era tido como um homem tão íntegro que era um raché. Nessa mesma família de palavras está a palavra achar, que é palha, queima fácil. Isso nos ensina que as nossas características podem ser consumidas facilmente. Por isso o homem se vende facilmente. Por isso o homem se corrompe facilmente. É palha que queima rapidinho.